Elétrica. Fique ligado. Quanto mais energia desperdiçamos, maior é a nossa dívida com o meio ambiente. Ao usar a energia elétrica de maneira correta, economizamos na conta de luz e ajudamos na preservação dos recursos naturais e na qualidade de vida no planeta. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. 18 horas. E 3 minutos. Conserto de computadores e notebooks, formatações, instalações de sistemas, backup de dados, construção de websites, atendimento em domicílio. Sem informática, telefone 981481193. Mantenha a segurança dos seus dados e a saúde do seu sistema. Sem informática, 981481193. Fala a verdade, hoje em dia não dá pra fazer só inglês, né? O mundo exige muito mais que isso. Não é à toa que na cultura inglesa você cria projetos de empreendedorismo, tem aulas no tablet, desenvolve projetos de cidadania e muito mais. Já imaginou? Fazer só inglês ficou antigo. Faça cultura. Não perca tempo e matricule-se agora em culturainglesa.net. Cultura Inglesa. Um mundo pela frente. Em Resende, 3321-2270. Em Barra Mansa, 3401-0292. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens e apresentação, DJ Marcandi. O pré-balada oficial, né, meu amigo? Falando nisso, olha só como começa o programa hoje, hein? Spooky! Tema de Ghostbusters, os caça-fantasmas. Olha, tem muita coisa boa por vir e eu vou deixar vocês aí no suspense, tá? Então, é só aumentar o volume e curtir. can't stop now. Don't you know I ain't never gonna let you go. Don't go. Ainda Shakira, Wherever, Whenever. Phil Collins, Sussurio. Survivor, Eye of the Tiger. Starting Rock. E Diva Vari, Don't Go. Começamos o programa com Spooky, tema de Ghostbusters. Esse só foi o primeiro bloco, tá? Não saia daí. Você está ouvindo Flash House. Oh,

I want. DJ Ross, Floating in Love. DJ Bobo, Somebody Dance with Me. Fetch Your Boys, Where the Streets Have No Name. I Can't Take My Eyes Off You. Começamos o programa de hoje com Culture Beat, Mr. Van, uma versão chamada CJ, Stone e Refuge, bootleg. É, modernizada e não é oficial, tá? Só pelo nome você já saca que é um bootleg, né? É uma versão não oficial, mas boa pra caramba. Esse foi o Flash House de hoje, eu espero que você tenha gostado. Semana que vem, se Deus quiser, eu tô de volta, ok? Um grande abraço e fui! Todos os sábados, às 22 horas. Uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Todos os sábados, às 22 horas. Na Rio Sul Rádio. 19 horas e 7 minutos. E você, por que não vem pra cá? Onde a qualidade te espera com um sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. Nova Ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo visão simples até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. www.novaoticaresende.com. Os

you never miss passing out on your floor. Miss out, do you wanna talk? Something tells me you don't want this anymore. So tell me one more time that I've been trashing your bedtime. I hear you knock, knock, knock on the door and you let me know. Transmitindo músicas de qualidade para todo o planeta. Rio Sul Rádio. Where you experience that someday.